rei mandou cair dentro da folia. E lá vou eu, o sol que brilha nessa noite vem da ilha. Vai, lindo sonho que é, só meu. O rei mandou, o rei mandou cair dentro da folia. E lá vou eu, o sol que brilha nessa noite vem da ilha. Lindo sonho que é, só meu. Vem, meu amor, vem, vem, amor. Na poesia vem rimar sem dor. Na fantasia vem colorir que a vida tem. Mas cor vem na magia, é, vem na magia. Me beija nesse mar de amor. Vem, me abraça mais, que eu quero é mais. O teu coração eu vou tomar um pote de felicidade. Vou sacudir, eu vou zoar toda a cidade. Eu vou tomar um pote de felicidade. Vou sacudir, eu vou zoar toda a cidade. Ei, goiabito, ei, goiabito, lá no Egito, festa de Isis. Deus barco, bebe sem mágoa. Você pensa que esse vinho é água. É primavera, na lei de Roma, a alegria é impera. Oh, que beleza, máscara negra, lá no baile de Veneza. Joga água que é de cheiro, com pé de serpentina. Lança perfume no cangote da menina. Oh, joga água que é de cheiro. A declaração universal não é um sonho, temos que cega, mas enxerga quando quer. Já está na hora de assumir, eu sei. Sei que quem espera não alcança, mas a esperança não acabará. Cantando e sambando, acendo a chama. E só em um novo dia clareia, clareou. Clareou, despertou o amor que é fonte da vida. Vamos dar as mãos e lutar, sempre de cabeça erguida. Clareou, clareou, despertou o amor que é fonte da vida. Vamos dar as mãos e lutar. A flor da paz se abrir, se abrir, será prosperidade. A brisa vai trazer mais alegria. No mundo haverá fraternidade. Direito é direito, está na declaração. Ah,